Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo ao procurar um curso de oratória? Eu faço essa pergunta porque, em geral, as pessoas costumam privilegiar os aspectos exteriores da oratória. Elas entendem que estudar oratória restringe-se à forma como elas devem se portar, à maneira como elas devem se movimentar, como devem impostar sua voz, como devem mexer os braços, como devem usar as mãos e essas coisas. Então, quando elas pensam em oratória, visualizam a pessoa em cima do palco, falando diante de uma plateia, e isso para elas resolve toda a questão. E apesar dessa imagem do orador diante de uma audiência ser parte da oratória, ela não diz tudo sobre a arte oratória. Isso porque o momento em que o orador está falando diante das pessoas é apenas a ponta final do seu trabalho. Antes disso, há muitas capacidades que precisaram ser desenvolvidas no orador para que ele pudesse falar de uma maneira satisfatória diante do seu público. No entanto, quando nós olhamos a quase totalidade dos livros e cursos de oratória, nós vamos ver que eles circunscrevem suas lições ao momento da apresentação. Então, esses cursos e esses livros costumam ensinar seus alunos como se portar diante da audiência, como se dirigir à audiência. Porém, dificilmente eles vão trabalhar os elementos anteriores da apresentação, aquilo que faz parte da preparação do orador e é exatamente aquilo que vai dar suporte para que esse orador consiga falar bem em público. Eu mesmo, quando iniciei meus cursos em 2010, fiz isso baseado nos livros que eu havia estudado. Então, eu também enfatizei meus ensinamentos na presença de palco. Só que logo eu percebi que isso era insuficiente, que os meus alunos não conseguiam desenvolver totalmente. Eu percebi que antes de se apresentar, o orador ele precisava desenvolver diversos outros aspectos que eram essenciais e que sem esses aspectos ele não poderia falar, não conseguiria falar com segurança nem com desenvoltura. Então eu identifiquei muito rapidamente que mesmo ensinando todas as técnicas para se ter uma boa postura, para se ter uma boa expressão, muitos alunos ainda assim não conseguiam se desenvolver. E isso acontecia por algo muito simples. Eles sabiam o que fazer com o corpo, mas como eles não sabiam o que fazer com as ideias que estavam em suas cabeças, eles não conseguiam fazer o corpo trabalhar. Eles acabavam, na verdade, paralisados. Ou, no mínimo, com muita dificuldade para desenvolver a sua apresentação. Então, eu preciso deixar algo muito claro. Não existe oratória sem conteúdo, tá? Mas ainda, o objetivo da oratória é exatamente o compartilhamento do conteúdo da melhor maneira que se possa compartilhar. A forma como esse conteúdo será compartilhado é importante, faz parte do estudo da oratória, mas ele é apenas uma parte. A gente pode dizer que oratória se faz, ainda que uma má oratória, sem uma boa expressão. Só que sem conteúdo não se faz oratória, porque oratória é falar algo, é falar alguma coisa que você tem para compartilhar com as pessoas. Então, o conteúdo é parte essencial da oratória, mesmo que ele seja negligenciado em muitos estudos sobre oratória. Então, logo nas minhas primeiras turmas, eu mudei minha metodologia e comecei a dar prioridade ao conteúdo. Não ao conteúdo em si mesmo, porque não é função do professor de oratória dizer quais conteúdos o aluno deve falar, mas comecei a ensinar os alunos a manejar as suas ideias, a pegar os seus conteúdos e trabalhar sobre eles. Então eu passei a desenvolver métodos que ajudassem as pessoas a pensar corretamente, a organizar suas ideias, a estruturar seus pensamentos, a raciocinar da maneira devida. E os resultados, graças a Deus, não poderiam ser melhores. Depois que eu comecei a trabalhar o pensamento antes da expressão, ficou muito claro que a própria expressão se desenvolveu com muito mais facilidade. É como se diz, né? Quem pensa bem, fala bem. Isso ficou muito evidente nos meus alunos. Quando eles aprendiam a pensar direito, parece que seus corpos acompanhavam essa facilidade de raciocínio, de pensamento, quase que espontaneamente. Então, essa evolução acontecia muito naturalmente e os alunos começavam a se mexer melhor, a se portar de forma mais segura, a até impostar a voz de uma maneira diferente. Então, ficou muito claro que quando você ensina a pessoa a pensar corretamente, automaticamente ela vai se expressar de maneira muito melhor. Tradicionalmente, disse que oratória é a arte de falar bem. Isso é verdade, eu concordo com essa definição. No entanto, eu pergunto o que significa falar bem. Seria falar bonito? Seria falar com eloquência? Seria falar de uma maneira rebuscada? Ou seria se comunicar de maneira eficiente? De maneira clara, coerente, com persuasividade? Então, o objetivo do orador, veja, é comunicar-se. E comunicação, no latim, comunicatio, significa compartilhar algo, ou seja, para que haja comunicação, é preciso que quem esteja falando compartilhe algo, porém, não existe compartilhamento se aquele para quem o conteúdo está sendo entregue não absorver esse conteúdo. Se a pessoa não absorver o conteúdo, não há compartilhamento, concordam comigo? Só que, para que o ouvinte absorva o conteúdo, é necessário que ele o entenda, que ele acompanhe o raciocínio do orador, que ele chegue às conclusões para as quais o orador lhe conduziu. Só que, para que ocorra tudo isso, antes, o orador precisa saber trabalhar sobre os seus próprios conteúdos. Ele precisa saber ordená-los, ele precisa saber organizá-los de maneira que pareçam coerentes para quem lhe ouve, ele precisa estruturá-los, estruturar esses conteúdos logicamente, para que tenham sentido. Eles precisam também dispor esses conteúdos de forma que sua audiência consiga acompanhar o desenrolar do argumento. Então, vê-se que o orador ele precisa saber muito mais do que simplesmente se portar diante do público. Ele precisa saber muito mais do que simplesmente colocar seu corpo e sua voz. Ele precisa desenvolver a capacidade de trabalhar suas ideias. Porque vão ser essas ideias que vão ser entregues para os seus ouvintes. Então, quando nós pensamos nos gestos, nos movimentos, na maneira de impostar a voz, nós estamos nos referindo a algo importante, mas que é o aspecto último, que envolve a capacidade de manter a atenção e de persuadir o público. Isso é importante? É muito importante. Só que nós não podemos esquecer que antes disso vem diversos aspectos que precisam ser trabalhados e sem os quais não se forma um verdadeiro orador. O interessante é que não há nenhum pioneirismo nessa abordagem. Os antigos já pensavam dessa maneira. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro As Instituições Oratórias, em um primeiro momento nós ficamos até surpresos, porque nós vamos encontrar ali abordagens que parecem não ter nenhuma relação com a oratória. Vamos ver, falar, por exemplo, sobre o ensino da criança. Aí a pessoa que lê fala assim, poxa, eu peguei um livro de oratória, não de pedagogia, né? E ele vai falar do desenvolvimento da criança, não só do desenvolvimento comunicativo, mas desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual. Poxa, mas o que isso tem a ver com oratório? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque para os antigos, a oratória era considerada uma arte muito importante. E era uma arte que não era para ser desenvolvida por qualquer pessoa, era uma arte nobre. E para exercer a oratória era necessário que o orador recebesse toda uma formação que lhe fizesse capacitado e merecedor de falar em público. Obviamente, nós não precisamos ir tão longe, tá? As ciências hoje, elas se subdividiram. E hoje em dia, aquelas que podem tratar com uma abordagem até mais específica alguns aspectos dessa formação, a pedagogia, a psicologia, outras ciências aí, podem cuidar desses aspectos mais específicos. No entanto, o conceito permanece o mesmo. Para ser um bom orador, é preciso desenvolver capacidades que vão além dos aspectos exteriores da comunicação. É por isso que eu abordo, nos meus cursos, antes de tudo, o pensamento. O orador precisa aprender a pensar. Depois disso, ele vai aprender a raciocinar, que nada mais é do que organizar seus pensamentos. Então, ele vai aprender a estruturar seus conteúdos de maneira lógica, convincente e até persuasiva. E aí, quando ele desenvolve essas capacidades, aí sim ele vai estar pronto para aprender a expressar-se. E aí, usando de todos os instrumentos e técnicas que lhe ajudem a compartilhar com ainda mais força aquilo que ele tem para dizer.